cativeiro, junto ao rio eu clamei. Os céus se abriram, a glória eu vi chegar. Um vento forte, um fogo a arder, a presença do Senhor vem me transformar. Que brilham, a tua obra é fiel. As rodas girando, guiadas por ti, o Espírito Santo, a minha força e o meu ser. Ó Senhor, eu me rendo a ti, tua voz é como estrondo. O trono a brilhar como a safira, tua glória a exaltar. Eu vejo o arco no céu, a promessa do teu amor, meu Deus. Ó Senhor, eu me rendo a ti, tua voz é como estrondo. Português e worship, a conseguir guitar, piano, check B2, BPM.